quero estar à beira deste rio, com água entre os artelhos. Eu não posso ficar. Logo percebo as águas subindo aos meus joelhos, e todo meu desejo é de me aprofundar. Chegando aos meus ombros, sinto a força que lhe tem. Já não tenho poder pra me banhar. As águas que me envolvem me levam pra perto de Deus.